Mais um mic sem frequência livre, chamado de pouso no 024, com central B. Sem frequência livre, vou entrar com o setor a reportar. Salvador, o ato da cargo 6570, ciente da informação Índia, Recife nível 370. Alça 6570, tem pré-autorizado 350, copia, aguarda a coordenação. Afirmativo, 350, aguardando o ato da cargo 6570. Recife nível 350 autorizado, decola da 1-0, curva esquerda, subida full, Pajama, Caju, e a pessoa 1-7. 5106 Transponder, controle 120 decimal 8. Sente autorizado Recife nível 350, via Upper Zulu 17, saída Puca, transição Aracaju, o Transponder 5106 e o controle 1208, abre para cargo 6570. Abre 6570, correction para puxa acionamento. Câmara puxa acionamento 6570. Solo Rio 5973, parte de carga, você pega acionamento? Autorizado chamar táxi, Rio 5973. Autorizado chamar táxi, Rio 5973. Charles do Eco, bom dia, prossiga. Gente, o Charles do Eco, bom local, Salvador, Serra Novembro, decolagem da 1-7, proa norte, aciona 01-16, contra o torre 119-95, controle 120-8. Caso o acotejamento correto, para saneamento, torre 118 decimal 95, ajuste 108 para o CPAB. Estamos prontos para a decolagem. Esse canal 73, táxi autorizado via Patinga, ponto de espera torre 1198-95, ajustando 018 no voo. 0, pronto. Tráfico Salvador, muito bom dia, este é o 2283 da Passaredo, ciente da informação, Juliette na remota 194, bom dia. Dia, para a vitória da conquista, nível 180 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subida Arbor, Elefa, após Elefa com Oplor, após o Oplor, direto de Vitória da Conquista. 5-1-1-3, transponder, controle 120, decimal 8. Copiou para Vitória da Conquista, nível 180, regulando da pista 1-0, desce curva à direita, intercepta Arbor, Elefa, depois voa Oplor, depois voa Conquista. 5-1-1-3, é o nosso transponder, controle instalador. 1-2-0, decimal 8, proteção 2-2-2-3, câmbio. 2-2-6, acionamento correto, pronto para o pushback acionamento. Nesta chamaremos push, acionamento 2-2-2-3, passageiro. Decolado, Alves. 1-2, chame controle Salvador, 1-2-0-8. 0-8, bom dia. Salvador, bom dia, Rio 73, decola, cruza 1-7. E o 5973, contato radar, voltado 330, sai da PUCA. 330, sai da PUCA. 1-1-0 graus, 1-1-9, reporte fora do solo. Vamos decolar por lá agora. Sim, Tiago Eco. Fora do solo, Tiago Eco. Tiago Eco, decolar 2-1-3, comprou a nossa, tinha um controle agora, 1-2-0-8. 1-2-0-8, Eco. Salvador, bom dia, o Papa Romeu Sierra Zulu Eco. Sierra Zulu Eco, prossiga. A decolada é 1-7, a intenção é sobrevoo litoral norte. Gente, reporta iniciando sobrevoo, confirma que já passa quantas milhas? Aproximadamente 25 milhas, Sierra Zulu Eco, sobrevoo de 2 horas. Gente, reporta o local do sobrevoo, o Terra Azul Eco. Não copiou o Eco? Reporta iniciando o sobrevoo, Terra Azul Eco. Reportará iniciando o sobrevoo, Terra Azul Eco. 350, saída da 1, capsirou no 0, Momo, Momo, Corpo, Frontin, Upper Zulu 19, 5077, transponde contorno 208. Confirme 350? Confirmo, 350. E a Momo Froti, confirme código. Momo, código, Kilo Oyster Golf Bravo Uniforme, faz Froti. Código Froti, certo. 5077. E pronto, o Rio 5975. Deixa eu parar, obrigado. Responde. Transponde checado 0116. Firmo, 0116, posição normal. Sete. 570 para puxar acionamento. Sete, 3 autorizado, deixa eu estar no site, 6570. Autorizado, puxa acionamento, 6570. E o 5973, Recife 2545, alternam 2685. 2545, 2685, Recife 973. Salvador, o Asa Cargo 6570 para o táxi com 3 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando... Alternando Salvador, o Asa Cargo 6570. Alice 6570, táxi via parte Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-9, bom voo. 1-1-8-9-5, o Asa Cargo 6570. Bom dia, vamos no 649. Atualização Porto Seguro, informação é aquilo, posição 06. Gol no 649, aguarde cópia inicialmente previsto do Israel Leda Porto Seguro. Eu escuto, gol no 649. Gente, o grupo 4234 para a subida Pucajamucaju será coordenado 330. Pucajamucaju. Gol no 649 cópia. Zero. Alça 6570, sou autorizado a alinhar e decolar fica no zero, o vento 090 graus, o 9 nós. Além decola, Alça Cargo 6570. Porto Seguro, você roda o plano de voo. Decola 1-0, curva direita após, Daí é o LED da Porto Seguro. Aciona 5-1-2-6, o controle 208, o voo, Rebatonagem. Plano 6570, correto, enquanto for o posto de aquecimento. Não vai lembrar. Eu sigo 9-7-5 para o posto de aquecimento. Pode ficar. Certo. Autorização Guarulhos, nossa posição é 05. Copinho do tráfego. 759. Plano 759, prepara a subida da Eula e da Morte, vai número 2, cópia. A Eula e da Morte. E o 5975 para o... Puxa, acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamará, fica na zaca. Vai, Salvador, este é o 2223, passareto, remota 1-4, puxa acionamento surgindo. Remota 1-4, aguarde número 2. Considera, autorizado remota 1-4, site principal, chame táxi. Mensagem foi por 2223, não foi entendido. Salvador, 510, alocado 0115, está interceptando a BR-324. Vai para a região do Rio Vermelho manter sobrevoo, Martins Leite Romeu. Gente, reporta iniciando sobrevoo, o Martins Leite Romeu. Reportará Martins Leite Romeu na sua escuta. Cruzamento da segunda e Simbra. A gente vai manter a vertical da BR-324, cruzando mais próximo à duna. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Pucajamucaju, via Perzulu 1-7. 5-1-2-4, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Thank you. Charlie Quarto 2, Cisco 4, correto, chame transfero para o Chibaga acionamento. Lona 759, cópia. Prossigam 759. Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. E a pergunta 1-0, até Taubaté. 51-16, transponder, controle 120, decimal 8. 360, Guarulhos, autorizado, decolagem 1-0, curva direita da El, Leda, Mótiva. Recepta pergunta 1-0, até Taubaté. 51-16 no transponder, controle 1208, Lona 759. Lona 759, correto, sendo transfero para o Chibaga acionamento. Chamaremos pronto, Lona 759. Pode. Dá pra gente ter sequência livre, Serra do Lueco, chama para regresso a Salvador. Quinta autorização para o grande pátio, para o Finger. Confirme o Finger. A gente foi Lima, confirme o Finger de destino. Ok, agora só um minuto. Finger número 11. Gente, Michael Zulu Lima, agora espera o início do rebote. Mike Zulu Lima. Rio 5975 para o Pax com 03 a bordo, temos 3, 5 de autonomia alternando, Serra Bravo, Serra Gol. Rio 5975, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, Torre 1, 90, decimal 95, ajuste 1-0 no 9, bom voo. Pátio Índia, quando ponto 1895, ao Rio 5975, obrigado, bom trabalho. Passaredo 2223, com 50 a bordo, com 5 horas de autonomia, alternando Salvador, pronto. Passaredo 2223, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 10, 19, dando passagem aeronave da Rio, do Pátio 3 para o ponto de espera, bom voo. Certo, avisosa com Rio, segue Pátio Índia, quando ponto de espera, chama 1895. Na retaguarda do 27. Passaria 2223. Mike Zulu Lima, é o solo. Mike Zulu Lima. Prossiga, Mike Zulu Lima, na escuta. Está autorizado o início do rebote, reporte para ingresso na parte principal. Ok, Mike Zulu Lima. Salvador Rio 5975, pode ser aproximado, pode escala dando 0 pontos. 5975, a linha decola no 0, vento no 0, 0 graus, 1 no 9. A linha decola, está 1 no 0, Rio 5975. Salvador, bom dia, 2223, passaredo, porta de espera, 1-0, pronto. Passaredo Passareiro 2223, bom dia. Após a rolagem do 727, alinha e mantém cabeceira no zero. Após a rolagem 27 Rio, alinha e mantém no zero, passareiro. Luna 759, portão 02 autorizado, chama o táxi. 02 autorizado, chama o táxi. Vitor Charlie Hotel, bom dia, formação Kila, aguarde cópia. Lima na escuta. Ok, foi apenas um teste rádio, reporte na saída do Pátio 3. Ok. Rio 5975, decolado aos 33, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle a Rio 5975, bom dia, na sua escuta, pedida, bom voo. Rio 5975, contato radar da colagem, tudo mantendo 350, sai da MOMO. 350, MOMO. Quando 1092, esse para 2000 pés, o último controlador 1099, livre reset ray para 10, chama estabilizado no curso do localizador 1092. Gente, com 1019, 0 2000. Rio 5975, requer? Siga. Poderia coordenar com o Centro Recife, final de voo 310 de Galpeso? Mano, 310? Isso. Mano, 310? É, e o 35 para 310 como final. Vertical de Rio de Vermelho, mantendo sobrevoo, Mike Jet Romeo 610. Do 100 graus, 109. Inicia a decolagem das condições, o passareiro 2223. Despega acionamento, Bonomia 49, posição 06. Bonomia 49, portão 62 autorizado, chame táxi. Trabalhamos sem passagem. Tu? 913 teto com 3 mil de visibilidade, chuva leve sobre a vertical da roda. Ok, obrigado. 975, reautorizado, nível de voo 310. Obrigado, 310. 597. Salvador, azul 4234, está no portão 1, pronto para o pushback acionamento. Muitíssimo obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. Gente aguardando, estimado 4 a 5 minutos. Táxi voa no 759, 181 a bordo, 4 horas e 5, galeão. Vida. 223, sublimação nível de voo 180, livre da restrição vertical, sai da água. Livre da restrição na água. Voo Salvador Muito Buenas, do Azul 2783, enche a informação quilo para a vitória da conquista 180. Bom dia, Azul 2783, formação Lima. Aguarde cópia, prepare a Arbora Eleva. Vai checar a Lima, Arbora Eleva, Azul 2783. Mike Zulu Lima, mantenha a posição, vai aguardar o táxi da aeronave da Gol. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, vertical de Rio Vermelho. Ativando o setor do sobrevoo. Informando a Lembrando, Mike Juliette Romeu. Pista do Serão 0. Ali é uma B90, vou no 709. Você autoriza a frua direto ao PLOR para o passageiro 2223? Direto foi Elefa 2223. Direto Elefa inicialmente. Eu aguarde cópia e puxa. Tá, segundo 649, 3 horas com 740. O 040, autorizado a chegada bom. Oito decimal 95, Kenya Delta 0, 19. Taxi Pacho 1, India, Montana 295, Gol, Neva. Desgráfico no área do centro Recife. Forte, código inicialmente, gente de tráfego. Correio 597, segundo legal. Sete, poderia iniciando o pushback agora, dando a autorização. Do 2783, copia. Pronto, copia. Autorizado, Serra Bravo, Quebec, Vitor, nível 200, conforme rota do plano, saída Arbor, Elefa, após voa, posição Outlaw após STC. Decolagem pista no zero, curva direita, transponder 5120, controle Salvador 120, decimal 8. 200, história da conquista, decola Arbora, Elefa, Outlaw, direto destino. 5120 aciona, 208 é o controle de Salvador, Azul 2783. Azul 2783, cotejamento correto, autorizado para o estacionamento, chame Formaremos, iniciando o pushback 2783. Azul 4234, portão 01, autorizado, chame táxi. Autorizado para o estacionamento, reporta táxi 4234. Mike Zulu Lima, autorizado ingresso, pátio 1, no chame finalizando o reboque, gate 11. Mike Zulu Lima. Voo 1759, decolado aos 39, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia. Salvador, Gol 1759, bom dia. 759, contato radar na decolagem, se manter o nível 360, após cruzar 2.000 pés, vem Leda. 2.000 Leda, Nove, chama o centro Recife, 2545, alternativa 2085. 2545, 2685, é isso? Correto. Bom serviço. Pessoal, Cliente Gol no 092, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 099. Autorizado pouso, Gol no 092. Para o taxi azul 2783, são 47 a bordo, 3:20, alterna Salvador. Táxi aprovado até a saída do Pátio 3, aguardando a instrução. Autorizado até a saída do Pátio 3, azul 2783. Autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, vou no 649. No 092, no solo aos 43, libera a direita, chama solo, 121 no decimal 1. Direita 201, 0910. Solo, bom dia, vamos no 092, Libra. Golo 092, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa até a Juliette, 092. 649, autorizado a decolagem pista 10, vento 080 graus, 089. E decolagem no 0, 1649. POB 106, autonomia de 3 horas e 25 minutos, alternando Fortaleza. Azul 4234, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera Torre 118, desfile 95, Penhagão 10, 19. 19, autorizado, táxi até o ponto de espera da 10, via Índia, quando lá Torre 1895, 1234, boa. Boa. Azul 2783, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, como número 2, via Bate 1 e Taxiway Índia. Ponto de espera Torre 1, 18.95, Penhagão no 019. Autorizado via Bate 1, Taxiway Índia, como número 2, Torre 1, 18.95, no 019, o ajuste, o azul 2783. Obrigado, bom dia. Bom dia. Número 49, decolado aos 44, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 080. Salvador, bom dia, bom nome 49. Nós contratamos o radar de decolagem, encontrei o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, Voileda. 360, 2000, Voileda, voo no 649. Zona 092, ingresso via Juliette, portão 05. Juliette, portão 5, 0910. 5, 3325. Salvador, bom dia, azul 4234, na disputa, ponto de espera da 10. Azul 4234, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Estão no 0, vento 080 graus, 089. Confirmo decolagem pela 10 azul 4234. Papapá, Lima, Lima, Fox. Bom dia, informação Lima, confirme parte, a pista que decola. Peixe, Lima, Lima, Fox, muito rápido. Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, nível 240, via Golf 677, e é o Whisky 1, segue conforme rota do plano. Saída da El, transição coral. Decolagem pista 17, curva direita, transponder 5130, controle Salvador 120, décima 8. Para 2223, chama centro Recife, as frequências 260, alterna 28, décima 8. 1260, 1288, chama o parceria do 2283, um ótimo dia. Azul 4981, para 2000 pés, o último tem Salvador 10, 19, livre de X-Ray, chama estabilizado no lucro de agora. 2019, livre X-Ray, reporte estabilizado para 9. Informações para o B? 04, chame a torre para acionamento em 118-95, que negar 10-19. Bom voo, Lima, Lima, Fox. 2783, azul, ponto, espera 10, pronto. Bom dia, passando a favor, a linha mantém 10, 2783. Lima, autorização para Recife, portão número 89. Mande até 3830, número 2 para Copa, aguarde. Prepare a saída Tuca Jamucaju. Escuta. Oscar Golf Kilo, salve Salvador na escuta, informação Lima, aguarde um minutinho, Copa. Azul 4234, decolado 49, controle 120, décima 8, segundo. Agora com controle Salvador 208-4234, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa, azul 4234, na sua escuta, 1300 pés. 4234, contato, radar de decolagem, seguir mantendo de voo 330, C da PUCA. C da PUCA, só mantém o 330, azul 4234. Azul 2783, autorizado a decolagem pista 10, vento 0,70 graus, 08 nós. Livre decolagem 10, azul 2783. Solo Salvador, Papa Tango, Mike Zulu Lima, informa o término do reboque no ping número 11. Gente, Mike Zulu Lima. Chegou o Fiquilo, confirme o pátio que se encontra. 3.25. 25 ou 3.25. ainda não sobrevoa em Rio Vermelho, vai para sobrevoo na suburbana, setor norte de Duna, Mike já morreu. Estou olhando mais para 510, quando você não sobrevoa? Formar a sobrevoo, 510, você escuta, Mike já morreu. 30, autorizado Sierra Bravo Romeo Fox, via rota do plano, nível 330. Saída Puca, Jamo, transição Aracaju. Decolagem pistão 0, curva à esquerda. Transponder 5146, controle Salvador 12028. Recife 330, vazando 17, decola da 10 à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 546, transponder 208 ao controle. 3230. Tem contato radar. 200 Árvore, 2783. 491, compete aproximação LS, chama a torre Salvador em 1-9-3-9-9-5. 895, 491. Torre Azul 4981, bom dia, final de 6 milhas. Azul 4981, bom dia, final da pista 1-0, reporte quando visual com campo, para informação, não chove sobre o campo. Afirmativo, já está visual. PCC conforme rota. Decolagem pista no 7, curva à esquerda. Transponder 5136, controle Salvador 1-2-0-2-8. Conforme para aqui, se a novidade do TBS na campanha ocorre no 7, na curva esquerda, da banca, um apoio direto, 1-3-3 transponder, 1-2-0-8 é possível. Estacionamento é possível, tempo com 0-9 a bordo, com 4 horas e 50 para o Salvador. Nome de pátio? Nada mais dessa. Ciente, Oscar, Golf, Kilo, cotejamento correto, chame a torre para acionamento, 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-9, bom bom. Oscar, Golf, Kilo, livre acionar, chame pronto para o táxi. Romeo Alfa, fala Salvador. Bom dia, o Mike Romeo Alfa, só na Neymar para a Feira de Santana, conforme autorização. Confirma o horário do plano? Para 1030. Gente, aguarde, cópia. Salvador, bom dia, 3304, informação Lima. 3304, sem modificação, desse, mantém o 040, 30 chegada bom. 040, chegada bom, 3304. 4234, chama o centro de Recife, as frequências 2545, alternativa 2685. Azul 4234. 4234, prossiga. Também o centro Recife, as frequências 2545, alternativa 1-2-6-8. Ciente, 12545, alterna 1-2-6-5. Centro Recife, azul 4234, obrigado, bom dia. Azul 4981 no solo 56, direita 121, décima 1. Direita 211, 4981. Solo azul 4981, bom dia, livrando na época. É 3830, confirma o tamanho de PLP, por gentileza. Confirmo, 164, 164. Conforme 3830, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera 2, 18, decimal 95, Kenigão 1009. 19, Azul 4981, bom dia, táxi aprovado via Alfa, chame antes da táxi Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 4981. Michael Romeo, você prossegue com o Proa Norte para Serra de Novembro e Juliette Delta? Autorizado, Salvador. Corrija, em Rimar para Serra Novembro e Juliette Delta. 5000 pés, rota direta. Decolagem da Rimar em coordenação com a torre com Proa Norte. Transponder 0121, controle Salvador, plano de 0.8. Mike Romeo Alfa 01 na bota, cotejamento correto, chame a torre 18.95 para acionamento e decolagem, que é legal no 09. Que Romeo Alfa na Enrimar, acione e chame pronto para decolagem. Azul 4981, Juliette Portão 01. Juliette por 01, Azul 4981. Salvador, bom dia, eu tenho 3830, pronto para decolar da DEC. Dan 3830, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento 080 graus, 05 nós. Ali decola da DEC, tá? 3830. Confirme. Torre nova já está funcionando? Negativo. Show express. Siga. Autoriza direto o pro do destino, conquista. Frente foi LF 273, aguarde conquista. 2783. Autorizado, táxi. Reporte para ingresso na 17, Oscar Golf Kilo. Reportará na Tatá para ingresso na 17, Oscar Golf Kilo. Dan 3830, decolado aos 1100. Chame agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 1208, Dan 31, correção 3830. Cliente, tem um bom dia. 330, prefiro a PUCA, Jamaracaju, Zan, 3230. Tango Romeu, Golf Vitor, bom dia, informação, Mike, pronto para cópia? Romeu, Golf Vitor, autorizado Salvador e Ilhéus, nível 1900, conforme rota do plano, saída Coral. Decolagem pista 17, curva à direita, transponder 0264, controle Salvador 120.8. O Lego Vito, cotejamento correto, confirme parte PLB. Sim, chame a torre para acionamento, 118.95, CNH 10019. Gente, Mike Romeu Alfa, decolado ao 03, chame controle, 120.8, comprou a norte, tem um bom voo. 120.8, obrigado, bom dia.